dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. Que acorda na madruga no escuro, sai pra rua e vai à luta em busca de dinheiro. Que acende um charuto com uma nota de 100 e deixa ela queimando no cinzeiro. Um que pede uma moeda enquanto o outro vende pedra. Um que virou deputado só pra desviar uma verba. Um que diz que é o homem da lei. Suspeito pobre, mata, só protege quem tem. Quem tá passando fome também quer dinheiro. Quem trampa, quem rouba também quer dinheiro. Quer saúde, educação, tem que ter dinheiro. Pra sobreviver, tem que ter dinheiro. Quem tá vendendo bala pra quem para no sinal. Outro chega e manda bala, toma esquina do rival. O que transa no iate, a cachorra que late. As putas de elite pagando de socialite. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. Um que é banqueiro todo dia quer dinheiro. Um que luta pra estudar e arrumar um bom emprego. O que nasce no lixão e come resto de comida. O que nasce na mansão e que nunca sofreu na vida. Ninguém vive sem dinheiro, é o que te ensinam desde cedo. Você cresce na pressão, tenta conquistar o mundo. E se não tiver sucesso, te chamam de vagabundo. Quem tem muita grana, tem menos amor. E quem não tem grana, mais ódio e rancor. Só o necessário pra sobreviver é preciso. Mas o mundo te faz querer muito mais que isso. Um cata a latinha, troca ela por dinheiro. Outro fura a latinha, fuma pedra o dia inteiro. Que sonha com tênis caro que viu na TV. Outro que sonha roubar um banco e desaparecer. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. A mídia que cria na mente a necessidade de grana. Sucesso, fama te engana, depois te joga na lama. São as multinacionais que comandam o mundo, escravizando a mão de obra em nome do lucro. O governo também quer o seu dinheiro. Te rouba, te mata ou te transforma em prisioneiro. Você elege quem vai te roubar, mas se você roubar, ele manda matar. Dinheiro faz otário ostentar o que não tem. Só moeda no bolso e finge que tem as de 100. Quem não tem quer ter, quem tem quer sempre mais. Quem não tem quer viver, mas quem tem não sabe o que faz. Dinheiro gira o mundo e o mundo em volta do dinheiro. Pé de barro ou sangue azul, quem vai morrer primeiro? Pesadelo é ter dinheiro, desespero é não tê-lo. Um vira prisioneiro e o outro refém do medo. O mundo gira é com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro. O mundo gira é com dinheiro. Todo mundo corre atrás de dinheiro. O mundo gira é com dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro.